Delta 3197, boa noite. Posso ir para a proa do Romeu 408? Sente alguma coisa, Nação. Qual a subida prevista aí da 28? Saída Gol e Gonza. Gol e Gonza, obrigado. Estabilizado o final do ILS, Gol na 776. 776, reporte estabilizado. Formarei estabilizado, Gol na 776. Boa noite, organização, aparentemente nível 390, reporte Salvador, corrigindo a reporte com ponto de assistida. Foi Jona para a chegada da casa. Passou 76, Gol 1940, autorizar o táxi via Índia, Alfa Golf, KNH 10015, no ponto de espera, chame torre 198 desse Palmeia. Bora, os pontos espera 26. Gol 1273, copia. Comprova para a cota 1273. Gol 1273, autorizado com fins, nível 380, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 28. Primeira curva à esquerda, saída Gole, transição Gonza. Controle 119.35, código 5047 e decolagem a partir dos 2151. S380 autorizado, Upper Whisky 58, decola da 28, saída Gole, Gonza. 1935 ao controle, aciona 5047 e a decolagem a partir dos 2151. Gol 1273. Protegimento correto e aposto para. Pronto, para o posicionamento, 1273. Vai apontar o 73. 08, está pronto para o pushback de acionamento no portão 04. Solta, meu querido. Tô... Sim, pro sol. Web 6708, está na ponte 04, pushback de acionamento. Web 6708 autorizado, depois para o táxi. Autorizado, pode empurrar por gentileza. Transmissão intermitente. Pista 28, primeira curva à esquerda, saída Gole, Eval, transição Gonza e após direto, CRAT. Controle 119.35, código 5050. Autorizado então, Rio de Janeiro, Galeão, nível 360, Upper Zulu 14, Gole, Eval, Gonza, depois direto, CRAT. 119.35, 50.50 o transporte. 3197 correto, reposto para posicionamento. Passarei. Bom, 2655, bom, 8 mais tarde. Meu querido, possa passar o flap para 5? estação, nível 310, suporte com ponte de assistida, chegada a Cari, 522. Paulo Salvador, o 6708, pronto para o táxi, com 144 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. O 6708, autorizar o táxi via Índia, Alfa Golf, QNH 1015, no ponto de espera, Chimiturri, 118, decimal 6. Índia, Alfa Golf, ponto de espera da 1086, 6708. Ponto de espera da 28. Da 28, prossegue, 6708. No 776, complete final ILS, chame torre 18, decimal 6. Torre 18, 6, igual a 776, obrigado, Teixão. 1-0, autorizado, 1-5-0, chegada a carga. 0-4-1-0, informa o tráfego, 10 horas, 28 milhas, no composto, alfa 320, cruza 250 para 30-0. Continua a aproximação 28, aguarde pista livre, 1015, mais de 8. Aproximação, se escuta, agora 778. 320, Vibra 370, investidão 50. Justo no 0, no 5, 220 graus, 7 nós, pouso autorizado na 28. Equilíbrio e pouso na 28, gol no 776. 940, decolado 51, no controle, 1935, boa viagem. 7940, chame controle, 1935. Estamos no controle, 7935, obrigado, seu voto. Salvador, gol 1940, decolou, não sei se pode. 1940, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída gole, Gonza. Eu disse. Ativo, gole, Gonza. Próximo para o Canadá, 284. 708, boa, após a passagem, tráfego pousa 28, ali mantém. Posição nacional da 28, ali mantém, 708. Vai virar na próxima esquerda, vai chamar 219-776. Está restrito ao nível 340. Ativo, restrito 340, gol 1940. Gol 1273, puxa o falamento na 7. 1273 autorizado, reporte para o táxi. Reporte ao táxi, gol 1273. Paulo Salvador, boa noite. Bom, 776, calibrando o Charlie. Fundo chegou no 776, autorizado até o gate 02. Prossegue portão 2776. 230 graus, 7 nós. Lembra da colônia 28, EB 6708, obrigado, senhor. Acionamento, 3197, posição 5. 3197, autorizado, reporte para o táxi. Passará, 3197. Colado, 56, chame controle, 1935, boa viagem. 1935, sou muito boa noite. Controle. Muito boa noite, 7768, eu coloco nos 1500 pés. 96708, contato radar na decolagem, subão nível 330, saída Aron. 330 Aron, pode voar Melim, Sara? Base de coordenação com o centro Recife, mantenha o perfil da saída. Mantendo o perfil da saída, obrigado. Voo no 940, chama centro Recife, 128.8, alterna 133.25. Confirmou no 288? 128.8, alterna 133.25. Tá. Com 1940. Salvador, boa noite, então 9410. Golo 940, copiou o controle? Que manda evitar para a segura na descida para Salvador, se eu tenho condições de voar, eu estou presente. 410. Gol 1273, está com 164 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Campinas. Gol 1273, autorizado táxi até o través do gate 612. Táxi até o través do 612, gol 1273. Ruta 3197, aguarde para o posto devido à aeronave já em táxi. Ruta 3197, solo. Aguarde para o push devido à aeronave já iniciando o táxi nesse pátio. Ok, antes escuto para reiniciar. Solo Salvador, está 3603. Está 3603 para Guarulhos, nível 340, aguarde coordenação. Retina escuta. Confirme a aerovia aqui, será coordenado? Upper Whisky 50. Retina escuta. Gol 1273, táxi via Juliette, Alfa Golf, QNH 1015, no ponto de espera chame Torre 18 desse Palmeira. É Juliette, Alfa Golf, com 615 no ponto de espera, 18.6, gol 1273, boa noite. Boa noite. 3197, observe a aeronave da Gol esquerda em táxi, após a mesma cruzar a cauda, autorizado puxa, reporte para o táxi. Após o gol inicia, reportará para o táxi o 3197. Em 1,265, alterna 1,25,45. 3603, copia. Sinal ILS, dessa para 2010, Ajuste 1 0 no 5, reporte estabilizado. Autorizado ILS 28, Samara estabilizado, baixando para 2000, 9410. Eval, transição Gonza, e apoio direto Eudes. Controle 119.35, código 5053. Guarulhos, nível 340, pelo ISC 50, decolagem da 28, cruza esquila, esquerda, saída Gole, Eval, transição Gonza. Cos Gonza, direto Eudes. 119.35, 5053, eu transponder, Tranta 3603. 3603, correto, reporte para posicionamento. Ciuta 3197, 169, 4 horas, Guarulhos. 3197, autorizar o táxi via Juliette, Alfa Golf, QNH 10015, no ponto de espera, chame torre 118.6. Juliette, Alfa Golf, 18.6, Alta 3197. Então, 9410, poderá voar o Zan, interceptar o ILS em Uzan? 9410, mantém o perfil da chegada. Sim, é, muito obrigado. São Bernão, 2655, web, 672A. Decolada 08, controle 1935 para viagem. 1935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo ONU 273. ONU 273, contato radar na decolagem, subo nível 380, saída Gole, transição Gonza, ONU 273. 380, Gole, Gonza, ONU 273. 3, 1, 9, 7, 7, mantém a posse, espera. Será? Perfil de saída do tráfego decolou anteriormente. Só para passar Juliette Bravo Lima. Prossiga. Chame Torre, no meio decimal meia. Salvador, boa noite, Juliette Bravo Lima. VAR, desça para nível 040, reporte para modificações de regras. Salvador? Boa noite, senhor. Fez algumas chamadas aí, 1935, alternou 198, não recebeu não, senhor? 198 recebemos. Modulei para você chamar no 1935, não copiou? Agora copiando 5x5. Escuta 5x5, senhora? E afirmo, 5x5. Juliette Bravo Lima. Transferido pelo centro para esse controle, já em condições visuais, para modificada presente. E tem intenção de pouso na 1 no 7, senhora.